Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta. Breve Jesus voltará. Breve virá. A vinda é certa, breve Jesus voltará para recebê-lo. Estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve. Breve virá, breve Jesus voltará.